No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao programa Catedral do Fado. Eu sou a Joana e estou aqui consigo nesta meia hora, nestes 30 minutos dedicados à viola, à guitarra, ao poeta e ao fadista, para lhe trazer grandes fados, para lhe trazer aqueles fados que eu sei que vão tocar o seu coração. Porque o fado é português, deve ser sempre relembrado, ouvido e apreciado. E eu tenho a certeza que você que está aí desse lado vai apreciar muito os fados que tenho para si. Terra Lavrada é o primeiro fado e é na voz de Mané que vamos ouvir esta bonita letra. Logo depois ficamos com A Rua do Silêncio, um fado que eu gosto bastante, na voz de um fadista que também gosto muito. Falo de João Braga, que nos traz então este bonito fado. E terminamos esta seleção de três primeiros fados, assim que é três, trago esta... Vamos ficar com o fado Primavera. Três fados, três grandes vozes para si, aqui nesta sua tarde, nesta meia hora dedicada ao fado. Nascer minhas flores regadas com meu chorar. Esgrava-te terra perdida e nasceram meus amores tão salgados como o mar. Gravatei terra perdida e nasceram meus amores tão salgados como o mar. Arredei pedras de montes, fiz meus canteiros talhados na e tu, ó sol, não despontes, pois meus jardins amarrados só me trazem luz de dor. Mas eu sou madrugada e minha mais louca esperança é fazer de ti meu canto. Nem enrouqueço o meu canto,

vivendo sem, no entanto, eu me esquecer desse encanto que nesse dia perdi. Pão duro da solidão é somente o que nos dão, o que nos dão a comer. Que importa que o coração diga que sim ou que não, se continua a viver. Que importa que o coração diga que sim ou que não, se continua a viver. Que ouvimos até aqui, foram três bonitos fados, mas muito mais tenho para si. Chama-se Maria de Lares e traz-nos A Janela do Meu Peito. Depois ficamos com Alamares na voz de Mariana Bobone e terminamos esta nossa sessão com Moraria na voz de Maria Leopoldina da Guia. São três Marias, três senhoras, três grandes vozes do fado para si, que tocam já a seguir aqui na sua catedral. Essa garota que fui eu sempre a sorrir, como se a vida fosse eterna primavera e não houvesse dores no mundo para sentir. As gargalhadas vêm pousar na janela e ouvi-las tenho mais pena de mim. Ai, que me dera rir ainda como ela, mas quando rio eu já não sei rir assim. Tenho a janela do peito aberta para o passado, de fadistas e de fado. Espreita a alma na janela, vai o passado a passar, ao ver se nela a alma fica a chorar. Lá vejo engano nesse teu passo miúdo, melena preta, calça justa afiambrada. Como me damos tu que foste para mim tudo, hoje meus olhos pouco mais és do que nada. Tuas chalaças de graça ou ironia eram da rua andavam de boca em boca. Era ver-te que não sei o que sentia, talvez loucura que por ti andava louca. Tenho a janela de peito aberta para o passar, todo feito de fadistas e fado. Espreita a alma na janela, vai o passado a passar, ao ver se nela a alma fica a chorar. As ilusões as que tive enchem a rua, lá estão, a gente vive dos tempos que já lá vão. A gente vive dos tempos que já lá vão. Música. sempre uns alamares para enfeitar o teu varinho. Quero-te a Maria Alva, a moda antiga, chapéu de aba direita de um castiço figurino, e na boca formosa uma cantiga. Bote de polimento que se veja bem o salto, Micaíra miudinha, fiambrada, e uma cinta de seda sobre a calça de cos alto, se marra da estragão. Esse bairro sonhador, que esta guitarra tenha a voz de uma cigarra, que o céu trinado desgarra numa cantiga de amor, gravata a cavaleiro na tua camisa branca. Fica mesmo ao pintar, se não te importa. Vamos depois aos toiros no domingo à Vila Franca, e na segunda-feira para as hortas, na adega mais antiga da calçada de Cabiche, havemos de cantar o rigoroso. E pões uma melena no cabelo, sobre a orelha um cravo imperioso. Namoraria desde a amendoeira à guia, e vamos encher de alegria esse bairro sonhador, que esta guitarra tenha a voz de uma cigarra, que esta guitarra tenha a voz de uma cigarra, que o céu trinado desgarra numa cantiga de amor. O meu cantar nem é pranto, é gemer de uma agonia. O meu cantar nem é pranto, ai, é gemer de uma agonia. Chora sim, meu coração, tens razão para o fazer. Chora sim, meu coração, tens razão para o fazer. A tua vida é ilusão que não tornas a viver. A tua vida é ilusão, ai, que não tornas a viver. O sofrer fez-me diferente, dizes tu e tens razão. O sofrer fez-me diferente, dizes tu e tens razão. Pois não é impunemente o que se perde um coração. Pois não é impunemente, ai, o que se perde um coração. Ando a cumprir uma pena, mas crime não cometi. Ando a cumprir uma pena, mas crime não cometi. só que o mundo me condena por gostar tanto de ti. Só que o mundo me condena, ai, por gostar tanto de ti. E chegamos mesmo ao fim da nossa emissão. Por hoje vamos embora, mas amanhã estou de volta com mais uma Catedral do Fado, mais meia hora dedicada a este nosso tesouro português. Deixe-me só dizer-lhe que vamos ficar com uma grande recordação na voz de uma grande senhora, a Tendinha, na voz de Amália Rodrigues. Logo depois, ficamos com o Leilão da Casa da Mariquinhas, na voz de alguns fadistas que fizeram então uma versão bem bonita. São as nossas duas últimas vozes, ou as nossas duas últimas músicas para o fim desta emissão. Desejo-lhe tudo de bom, fique com o Canal 2, fique com a nossa rádio, com toda a programação que temos para si neste fim de semana. Desejo-lhe tudo de bom, um ótimo sábado, um resto de um ótimo fim de semana. Amanhã estou de volta às 12 horas com mais uma Catedral do Fado. Fique bem e até amanhã. Junto ao arco do bandeira há uma loja tendinha de aspecto rasca e banal. Na história da bebedeira e aquela casa velhinha é um padrão imortal. Velha taberna, nesta Lisboa moderna, é da tasca humilde e eterna que mantém a tradição. Velha tendinha, é do tempo da pinguinha, dos orfrangos, das limbrinhas, da boêmia e do cão. Noutros tempos os fadistas vinham já a grosso das hortas para o teu balcão catuar. E os fidalgos e os artistas iam para aí horas mortas ouvir o fado e cantar. Velha taberna, nesta Lisboa moderna, é da tasca humilde e eterna que mantém a tradição. Velha tendinha, é do tempo da pinguinha, dos orfrangos, da limbrinha, da boêmia e do cão. Ninguém sabe dizer nada da formosa Mariquinhas. A casa foi baluada, venderam-lhe as tabuinhas. A casa foi leiloada, venderam-lhe as tabuinhas. Ainda fresca e com gajé, encontrei na moraria a antiga Rosa Maria e o Chico do Cajuné. A antiga Rosa Maria e o Chico do Cajuné. Fui-lhes falar, já se vê, e perguntei-lhes de entrada: a Mariquinhas coitada, respondeu-me o Chico e vê-la, tenho querido saber dela. Ninguém sabe dizer nada, tenho querido saber dela. Ninguém sabe dizer nada. Então as suas amigas aglutiam a Julião, a Inês aberta a Mafalda e as outras mais raparigas. A Inês aberta a Mafalda e as outras mais raparigas. Aprendi-lhe as cantigas, as mais ternas coitadinhas, formosas como andorinhas, olhos e peitos em brasa. Que pena tenho da casa da formosa mariquinha. Que pena tenho da casa da formosa mariquinha. E então o Chico, apertado com perguntas, explicou-se. Na vizinhança zangou-se, fez-lhe um abaixo assinado. Na vizinhança zangou-se, fez-lhe um abaixo assinado. Dizia que havia fado ali até madrugada, e a pobre foi intimada, a sair foi posta fora, e por mor uma penhora, a casa foi aluada, e por mor uma penhora, a casa foi aluada. O Chico foi ao leilão, na rematou-lhe a guitarra, o espelho, a colcha com barra, cofre forte e um fogão. Como não houve cantor, porque eram coisas mesquinhas, trouxe um par de chinelinhas, um overall e as bambinelas, e até das próprias janelas venderam-lhe as tabuinhas, e até das próprias elas venderam-lhe as tabuinhas. Silêncio, o silêncio faz um grito.